Zero, 18, 96, pronto. Utilizando a linha decolar, 190, o ajuste 1098, vento de 140 graus com 7 nós. Livre da linha decolar, 190, boa noite, 96. Recife 12545, alterne 12685. 2545 2685. Bom, boa Tem tudo quando eu. Boa noite, mantendo o nível 370, terreno você de Salvador, 245 na 70. Cruzão 20 para 37, gol no 896. Meu centro Recife 12545, alterne 12685, gol 1896. Ok, Recife 2545, 2685. Bom dia, boa noite, 1896. Salvador, frequência 1254, permanece subindo. de Aracaju Alfa. Thank you. Fixo 2545, alterne 1268, 5-2-3-1-8. Dois autorizados, sessão 370.